Ai, ai. Hoje em dia as pessoas compram casas e nem pesquisam sobre o passado delas. Casas grandes, com vários cômodos, muitos quartos, banheiros e detalhes para lá de luxuosos, como lareiras, uma bela vista e um quintal enorme. Quem aí não resistiria a uma mansão com essas características, hein? Mas olha, talvez seja melhor você pesquisar bem antes de se aventurar em qualquer oferta de cair o queixo, hein? A casa pode ter segredos, alguns sendo assombrosos, que vão fazer você perder o sono. Eu sou o Bira e nesta Sexta do Medo, vou te provar que existem algumas mansões que custam bem menos do que valem e ninguém quer morar porque descobriram sobre o seu passado. A história de muitas casas que vou te contar podem ser encontradas em jornais, mas nenhum deles falava que eu mesmo as investiguei pessoalmente. Um desses casos foi o de Derek e Maria Brothers, que teve o sentimento de empolgação da mudança transformada em medo. Eles pagaram US$ 1.300.000 em uma mansão na cidade de Westfield, New Jersey. Uma quantia alta, somada a mais US$ 100.000 em reformas feitas posteriormente. E mesmo tendo levado vários de seus pertences para lá, a família nunca chegou a se mudar. Apenas 3 dias depois de terem fechado o contrato, o casal recebeu a primeira de muitas outras cartas assustadoras de alguém identificado como o Vigia. Uma delas dizia: "Meu avô observou a casa na década de 20 e o meu pai a observou na década de 60. Agora é a minha vez." Outras cartas continham comentários sobre os trabalhadores que reformavam a casa e se eles já tinham encontrado algo nas paredes. Algumas até falavam sobre os filhos que esse tal vigia iria descobrir o nome deles para atraí-los. Com medo dessas ameaças, a família ficou na casa dos pais de Maria, mesmo contratando investigadores e contactando a polícia. O mistério de quem enviava as cartas não foi solucionado. Não demorou muito para que eles decidissem vender a casa. O que demorou mesmo foi achar um comprador disposto a pagar algo próximo do que eles pagaram, visto que a história das cartas logo se espalhou. Foi somente em 2019 que eles encontraram um comprador que ficou com a casa por pouco mais de US$ 950.000. Você teria coragem de morar lá? Outro motivo que também pode levar as pessoas a não se interessarem por uma propriedade são as lendas por trás do que acontecia no interior. Pegue como exemplo a mansão que pertenceu ao famoso estilista Roy Rostron Frewick, lá em Nova York. Uma casa de tirar o fôlego, com 2 andares, pé direito duplo e, para variar, uma promoção de US$ 38 milhões para 24 milhões. E mesmo com esse desconto, parece que ninguém está a fim de comprar. Rostam era conhecido por dar muitas festas na casa durante a década de 70. E o imóvel já foi frequentado por diversas personalidades, como Jacqueline Kennedy. O problema é que Rostam também era conhecido por levar garotos de programa ao local, realizar orgias, consumir drogas e exibir para determinadas pessoas vídeos pornográficos que contavam com bestialidades, como descrevem alguns sites. Esse lado sinistro tem sido um divisor de águas na hora de vender a casa. Ah, e em outra mansão que conheço, que tem um passado mais antigo. Com início em 1875, ano que foi construída. Idealizada pelo fabricante de cadeiras, Sylvester Pierce. Essa propriedade em questão está localizada em Massachusetts, nos Estados Unidos, e possui mais de 600 metros quadrados, 10 quartos, 3 banheiros e um design vitoriano que chama a atenção. Por todo esse luxo, pode parecer que a casa custa milhões de dólares, mas o valor final dela passa longe. 329 mil dólares. O que afasta os compradores são os casos de assassinatos que aconteceram por lá. É dito que ao menos 7 pessoas morreram tragicamente na mansão, sendo uma delas uma prostituta que foi estrangulada na época em que a casa funcionava como um bordel. Além disso, existem relatos de pessoas que viram vultos de um pequeno garoto olhando pela janela. Um homem tipo mordomo, perambulando pelos corredores internos. Objetos se movendo e até vozes. Quando uma equipe de caça-fantasmas foi ao local para fazer um documentário, uma voz dizendo "aperte as gargantas" teria sido ouvida. Outro imóvel que ninguém queria comprar era a mansão Amityville. Essa me dá até arrepio só de lembrar. Talvez você já tenha ouvido falar dela por conta de filmes de terror. Em 2016, algumas pessoas corajosas pagaram a bagatela de 850 mil dólares pela propriedade com 5 quartos distribuídos em 460 metros quadrados. A casa afastava possíveis compradores porque, em 1974, 6 membros de uma família inteira foram assassinados lá. O responsável? O filho mais velho, Ronald DeFeo Jr. Na época, ele alegou que vozes o incentivaram a cometer os crimes. Entretanto, no final do ano 2000, uma nova confissão afirmava que tudo não passara de um plano elaborado por ele e pela irmã chamada Dawn para matar os pais. Só que a situação saiu do controle. E após assassiná-los, Dawn matou os outros irmãos para evitar testemunhas. Tudo isso enquanto Ronald teria ido atrás de um amigo que estava de vigia e fugiu. Ao voltar e perceber o que havia acontecido, ele e a irmã brigaram e ela acabou desmaiando. Enquanto estava inconsciente, Ronald disparou um tiro na cabeça dela. Mesmo que essa seja a versão mais aceita atualmente, a família Lutz, que comprou a casa em um ano depois, se não me engano, garante que se deparou com aparições demoníacas. Ouviam vozes e presenciaram várias outras atividades sobrenaturais. O pai da família, por exemplo, disse que acordava todos os dias às 3h15 da madrugada, horário que começaram os assassinatos no ano anterior. A família ficou por lá por apenas 28 dias. Em 1977, um casal comprou a mansão e viveu por lá durante 10 anos, tempo que garantem não terem presenciado nada sobrenatural. Fato é que mesmo que algumas casas guardem um passado com explicações palpáveis, a maioria acaba revelando detalhes assombrados com o passar dos anos. Foi o que aconteceu com a mansão de Charles Schwepp e Laura Schild, com mais de 1.900 metros quadrados. A residência de 12 quartos foi construída em 1917 como um presente de casamento do pai de Laura. Quase 100 anos depois, em 2007, A mansão foi avaliada em 18 milhões. Entretanto, em 2015, o preço dela caiu para 9 milhões e 400 mil dólares. Acontece que Laura faleceu na casa em 1937, após sofrer um ataque cardíaco. Já Charles cometeu suicídio em 1941, deixando um enigmático bilhete que dizia: "Fiquei acordado a noite toda. É terrível." Para alguns, a mensagem é a confirmação de que a mansão é assombrada. Já outros garantem que o espírito do casal ainda está por lá, além do fantasma de alguns empregados que tentam manter a casa limpa até hoje. Tem uma outra casa em New Jersey que pode não ser assombrada ou rodeada de lendas, mas tudo era esquisito, o suficiente para ninguém se interessar pela propriedade. Construída em 1906, a mansão Montclair ficou à venda por apenas 10 dólares. A casa de mais de 360 metros quadrados, com 6 quartos e 3 luxuosas lareiras, poderia ser sua por apenas 10 dólares. Isso mesmo, 10 dólares. Mas calma, calma. Nem tudo que parece fácil, assim é realmente. Isso porque o terreno não fazia parte da venda. Ou seja, era literalmente apenas a mansão que custava 10 dólares. Além disso, você não poderia manter a casa no local, pois seriam construídas outras 8 casas na propriedade. O que quer dizer que você poderia pagar 10 dólares pela casa, mas teria que tirar do próprio bolso a quantia necessária para movê-la de lá. E como ela era protegida pela Comissão de Preservação Histórica, você não poderia modificar os elementos históricos. O que o comprador deveria fazer era remover a tinta à base de chumbo e o amianto, que são tóxicos para o ser humano. Caso isso não fosse feito, é provável que a casa pudesse ser palco de uma tragédia. Bom, infelizmente, o bairro acabou perdendo a mansão, que foi demolida em 2019, após não encontrar nenhum comprador. Várias reuniões na comissão tentaram bolar um plano para salvá-la, mas nenhum foi para frente. Você teria coragem de morar em alguma dessas casas? Olha, cuidado quando for escolher sua casa nova. Cuidado.